porque sei que é a última vez. Não se vá, porque sei que não vai mais voltar. Dia a dia estou me convencendo que estou te perdendo. Já não me sinto bem. Você faz parte da minha história. Sem você não sou ninguém. Veja o futuro dessa vida se eu te perder. Vazio, escuridão, silêncio, solidão, loucura. Não vai adiantar esquecer, tentando ser amar. Andando pela casa vou encontrar coisas suas que deixou pra trás. A memória não sai nunca mais. Não me solte. Prometo acertar dessa vez. Não me explique. Os meus erros consigo entender. É que o meu coração há de pela razão. Quando vejo, já te magoei. Como posso não sentir da mulher que sonhei? Se alguém tirar você de mim, o que vai ser? Vazio, escuridão, silêncio, solidão, loucura. Não vai adiantar esquecer, tentando ter a paz. Andando pela casa vou encontrar coisas suas que deixou pra trás. Os bons momentos da memória não saem nunca mais. Não me solte. Não vai adiantar esquecer, tentando ter a paz. Andando pela casa vou encontrar coisas suas que deixou pra trás. Os bons momentos da memória não saem nunca mais. Os bons momentos da memória não saem nunca mais. Não me solte. Um cara sem compromisso, bom de papo e de serviço, não enjeita cortisão. Caçador de aventura, vive sempre na fissura, procurando emoção. Tem festa animada, o cara tá na parada, ele gosta de zoeira. Liga o som do seu carrão, vai juntando a multidão e começa a quebradeira. Liga o som do seu carrão, vai juntando a multidão e começa a quebradeira. Quebra, quebra, quebradeira. Aí que a festa é boa, é isso que o cara quer. Carro cheio até na tampa, de cerveja e de mulher. Esse cara sou eu, comandando a quebradeira. Aí que a festa é boa, é isso que o cara quer. Carro cheio até na tampa, de cerveja e de mulher. O cara só vai embora quando desce a derradeira. Esse cara sou eu, comandando a quebradeira. Quebra, quebra, quebradeira. Sem compromisso, bom de papo e de serviço, não enjeita curtição. Caçador de aventura, vive sempre na fissura, procurando emoção. E se tem festa animada, o cara tá na parada, ele gosta de zoeira.

de você pelo mar. Muito mais emoção para você, 11 horas e 13 minutinhos, chegando, embora um pouco atrasado, feliz a vida, Multi FM 87,5, a voz de Guarulhos no rádio, não sai daí. Manhã de quarta-feira, 18 de maio de 2011, feliz da vida, o Severo Magrini chegando, tá certo? Mandando, desejando já de início uma excelente manhã pra você, tudo de bom, muita paz, muito amor, muita saúde e música bonita, tá certo? Daqui a pouquinho informações pra você sobre o esporte, as previsões com a Sarinha Lopes, tá valendo, e músicas nacionais e internacionais sempre mesclando sucessos pra você ouvir se multiplicar na paz, na boa, afinal você merece sempre o melhor. Vou começar com uma lindona com Edson Yuri. 2856600 é o telefone para você ligar e participar. Beijo grande e um ótimo dia. Valeu! Tô aqui, tão sozinho, não tenho ninguém. Vou chorar, vai doer, mas só volto a amar se for pra valer. Hoje eu posso chorar, mas aos poucos eu vou te esquecendo. Esse amor me feriu, tá doendo. Coração não deixou de te amar. Hoje eu posso chorar e você ri dos meus sentimentos. Essa dor vai durar com o tempo. E quem ri um dia pode chorar. Tudo bem, tô aqui, tão sozinho, não tenho ninguém. Vou chorar, vai doer, mas só volto a amar se for pra valer. Hoje eu posso chorar, mas aos poucos eu vou te esquecendo. Esse amor me feriu, tá doendo. Coração não deixou de te amar. Hoje eu posso chorar e você ri dos meus sentimentos. Essa dor vai curar com o tempo. E quem ri um dia pode chorar. Hoje eu posso chorar, mas aos poucos eu vou te esquecendo. Esse amor me feriu, tá doendo. Coração não deixou de te amar. Hoje eu posso chorar e você ri dos meus sentimentos. Essa dor vai durar com o tempo. E quem ri um dia pode chorar. Severo Magrini e as músicas que você gosta de ouvir. Severo Magrini e as músicas que você gosta de ouvir. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, o arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo meu amor. Eu quero ser pra você

Linda demais, das antigas pra você, Carrie Europe, pra você ficar na boa, também curtimos Paula Fernandes, pra você, daqui a pouquinho, pra você, tá, as previsões astrológicas com a minha amiguinha Sara Lopes, não sai daí. Banca de jornais e revista, a favorita. Tudo em revistas, jornais, livros, DVDs originais e também fazemos encadernações. Venha conferir, Avenida Monteiro Lobato, número 6.444, em frente à panificadora Flores de Cumbica. Administração, Everaldo e Dona Branca. Banca de jornais e revistas, a favorita. Casa da Traíra, sem espinha. Camarão, caldo de piranha, pescado, manjuba, corvina, porções de fritas, frios, rã e muito mais. Temos um cardápio variadíssimo e um ambiente super familiar e aconchegante. Além de salão de jogos e TV por assinatura. Confira com a família e os amigos a mais famosa de Cumbica. Casa da Traíra, sem espinha. Aberto de terça a sexta, a partir das 17 horas. E aos sábados, domingos e feriados, a partir das 11 da manhã. Rua Bento de Azambuja Zibas, número 100, Cumbica, Guarulhos. Próximo à Igreja São Lázaro. Fone 2303-1587. 2303-1587. Todos os domingos você curte uma salada de sucessos, atuais e também das antigas. Além de emoção, bate-papo com ouvinte e muita energia positiva. Programa Severo Magrini, das 10 da manhã ao meio-dia. Severo Magrini e as músicas que você gosta de ouvir. O seu horário de almoço ficou ainda mais gostoso com a companhia do Severo Magrini. Programa Salada Musical. De segunda a sexta, uma verdadeira salada de sucessos, alegria, informação e muita energia positiva. Salada Musical. Apresentação Severo Magrini. Beleza, voltando ao vivo pra você daqui a pouquinho, Michael Bolton, tá certo que fez um super show ontem no Via Funchal, né, pra, imperdível pra você, e hoje tem Kenny Rogers, hein, só fera aí na cidade de São Paulo, daqui a pouquinho Michael Bolton. Som de gente grande, com certeza. Um beijo grande a você, ouvinte. Um ótimo dia, 11h29. Quero agradecer de coração meu grande amigo Ozeias e o Edson, né? Que vieram até aqui à rádio, conheceram os estúdios da Multi FM, né? Deram aquela carona pro Severo, beleza? Um grande abraço aí, Ozeias. Tudo de bom, tá? A você e o Edson, tá bom? Que Deus os abençoe de montão. E agora tem a participação do ouvinte, meu grande amigo Tião Matheus, Cidade Soberana em Guarulhos. Bom dia, Tião. Bom dia, Severo Magrini. Bom demais falar com você, saber que você bom está nos prestigiando. Bom dia, todos os também, né? Beleza. Muito frio hoje, mas tá bom demais. E hoje tem Copa do Brasil. Debaixo das cobertas. Pode crer, viu, Tião? Viu, Severo? Pode falar, meu hoje irmão. Hoje é dia do aniversário da Dona Rose, lá no Santa Lídia. Super Rose, já ligou aqui, hein? É uma pessoa muito alegre, muito simpática, que todos os ouvintes que já conheceram adoram conversar com ela, muita gente boa. E também é da Lucimara, irmã da Lucidance. Beleza. É filha da minha querida Vera Sorriso. Maravilha, Lucimara. Fazendo completando mais um aninho de vida juntamente exatamente com a Rose. Você sabe que a Multi FM faz muita festa para todos os aniversariantes. Com dia, certeza. Né? E hoje tem bolo de montão, hein? Com duas certeza aniversariantes, cara. É verdade. Pode crer, Tiãozinho. E a gente agradece, né? A gente acha, eu acho bonito demais quando os ouvintes e amigos sempre lembram, né, um do outro e tal, sempre fazendo essa homenagem bonita. Parabéns pra você pela sensibilidade aí, beleza? Beleza. Então, hoje de manhã cedo, na hora que as crianças foram pra escola, dois dos meus netos que estudou de manhã. Certo. Tava 13 graus. Olha só, rapaz. E agora tá 16, né? Certo. Vamos chegar até os 20, 21, mais ou menos, tá melhor um pouquinho, né? Pode crer, Tião. Tá bom demais. Grande abraço a você, muito obrigado pela participação. Dá um beijão a todo o pessoal da Cidade Soberana. Já que eu sei que a Dona Rose gosta muito do Elvis, né? É, Elvis. Se der tempo, toca um outro Elvis pra ela. Tá valendo. Kiss Me Quick. Olha só, Kiss Me Quick. É, tá o Matheus oferece pra Dona Rose. Maravilha, tiozinho. Alô, obrigado, abraço. Viu? Valeu, a gente que agradece. Tchau, tchau. Som de gente grande na Multi FM, muito mais emoção pra você. E agora, Sarinha, vamos para as previsões agora ou depois? Você que manda. Legal, agora porque tem muita gente na expectativa. Microfone 5. Maravilha, abertos para você já começar o teu dia na boa. Sara Lopes, né, participando do Salada Musical, enriquecendo a nossa programação com as previsões astrológicas. Bom dia, Sara. Bom dia, Magrini. Bom dia, ouvintes. Hoje ainda continua o frio e vamos começar as previsões astrológicas para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Para começar, para o ariano, Plutão faz um ótimo aspecto com alguns planetas em Touro e agilizam sua vida material e suas finanças. Neste momento, novos acordos envolvendo grandes quantias devem ser firmados. Romance em fase neutra. E para as aniversariantes de hoje, que são taurinas, a Rose e a Lucimara, nessa ótima fase que você começa, muitos assuntos são mobilizados em alguns aspectos de sua vida, passam por mudanças importantes. Amor, finanças e acordos devem ser revistos neste período. Gêmeos. Esta é uma fase de revisão de vida, de escolhas feitas no passado e de conscientização dos resultados. Alguns caminhos devem seguir outro rumo. Portanto, fique atento à necessidade de fazer novas escolhas. Para os cancerianos, nesta fase você passa por algumas mudanças positivas em seus relacionamentos, especialmente nos de amizade. Os acordos com empresas e instituições passam por revisões também. Amor em boa fase. Bom, Magrini, esse foi para a previsão para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Daqui a pouco eu volto para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Beleza, pura, as previsões astrológicas no Salada Musical. Daqui a pouquinho muito mais para você. 11h33, um ótimo dia. Valeu pela sintonia. Som de gente grande, Supply, daqui a pouquinho, na mescla supimpa de sucessos antigos e atuais, nacionais e internacionais. E o mais importante, o teu toque, beleza? Um beijo grande a você, valeu pelo carinho da sintonia. Por aqui, minha amiguinha Sara Lopes, abrilhantando a nossa programação. Daqui a pouquinho, mais previsões para você. E eu quero mandar um beijo grande para a Lucimara, né? Que é irmã da Lucy Dance, tá valendo. Beijo grande, parabéns, que todos os sonhos, né, se tornem realidade, beleza? Parabéns para a minha amiguinha Rose, já em sintonia com a gente também. Hoje, no dia super especial, a Rose mandou um beijoca para todo mundo, falou que se emocionou bastante aí, muita gente lembrando do dia do aniversário dela, e ela tá feliz da vida. Rose, parabéns para você, que Deus ilumine de montão os teus caminhos, minha linda, parabéns. Beleza, daqui a pouquinho um super toque sobre futebol. Afinal, hoje tem Copa do Brasil, tá valendo? Jogão de bola com certeza, Ceará e Curitiba no Presidente Vargas. Já quero agradecer de montão as informações do Rony Rocks, meu grande amigo, primo e DJ lá de Fortaleza, no Ceará, da Santos FM. Já mandando bastante informações, né? Lembrando, Rony, que os dois times, né, Ceará e Curitiba, já se enfrentaram 11 vezes. E a vantagem é do time paranaense, tá certo? 5 vitórias do Curitiba, 2 vitórias do Vozão, do Ceará, né, e 4 empates, tá certo? Então, um beijo grande a todo o pessoal de Fortaleza, no Ceará, que nos curte de montão. E mandando aquele beijo grande no coração para o Rony Rocks, nos curtindo de montão lá em Fortaleza, beleza? Vamos agora de Victor e Léo para você ficar na boa. Muito mais emoção para você, ligue e participe, 2856600. Bom dia, muito bem dia, 11h36. E pelo deserto te encontrei, nunca imaginava ser assim, o que jamais pensei,

paz faz confusão. Chega, dá medo, sabe o segredo do meu coração. É sempre assim, sem avisar, me surpreende. Demais pra mim, quando, sei lá, chega e me rende. Me devora, depois some, a alma chora. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. Tento esquecer lá dentro o coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. Assim, sem avisar, me surpreende. Demais pra mim, quando sei lá, chega e me rende. Me devora, depois some. A alma chora. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. Se tento esquecer lá dentro o coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. Tento esquecer lá dentro o coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. Onze quarenta e quatro, são de gente grande, Bruno e também o Marrone, inevitável, beleza? E é o seguinte, vamos falar com uma pessoa maravilhosa, é um astral supimpa, né? Tá sempre de bem com a vida e a gente pede de montão a Deus que permaneça sempre assim, transmitindo energia para todos nós e para todos que o cercam. Tá certo que é a cerca, né? Tem a minha grande amiga. Oi, Verinha. Bom dia, meu brother. Bom dia, boa minha... Boa tarde, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Fiquei sabendo que hoje é aniversário na família? Tem, a minha filha, a caçula, tá fazendo aniversário hoje. Ah, a Lucimara é a caçulinha? É a caçula e é casada. Ah, é? Vira os olhos. Ah, tá. Que peninha, você, né? Cara, não liga pra mim não, que tô brincalhona, tá? Sem crise, meu amor. Tudo bem com você? Graças a Deus, né, agora falando contigo, né? Ficava morrendo de ciúme quando você liga e participa da programação. Dos demais colegas e nunca lembra do você Severo. É sério, não pode existir isso, né? Nunca lembra do Severo, mas tudo viu? Bem. Oi. É que você é ciumento mesmo. Sou mesmo. O pior que mas sou. Mas não pode, Severo. Pode crer, meu amor. A gente não pode ter ciúme das coisas, que tudo vai embora e a gente fica, né? É vacilo, né? É. Ah, bom dia, oh, boa tarde para todos os ouvintes, certo. Tá? Pra minha filha, um feliz aniversário. Certo. Que Deus dê muitos anos de vida pra ela, muita felicidade. Nós estamos felizes, graças a Deus. E... eu queria dar também pra Rose, que tá fazendo aniversário também. É, Rose. Uma priminha nossa lá em Sergipe, lá em Marimbondo. Olha também que tá fazendo aniversário hoje. Queria... assim, Queria mandar um alô também pra Flora. Oi, Flora, tudo bem? Querida, cheguei! Pra Cida, certo. Pra Maria de Fátima do Tabuão, certo. Pra Luz de Maria, pro Vesco, ô Vestinha, fala pro Vesco que eu tô fazendo um camarão aqui que ele adora. Puxa vida. Ele adora. E pra Ivone Dutra, pra Nena, pro Tião Matheus, pro J. Neta, Domingas, pra todos os ouvintes, tá bom? Eu vou falar menos que a Lúcia não quer falar com você agora, tá bom? Coisa linda, meu amor. Beijo grande pra você. Beijo! Obrigado por lembrar do Severo, viu? Alô? Oi, minha princesa. Oi, chega pra dançar, que a Lucidance já chegou. Pode crer, minha linda. Como é que você tá? Tudo bem, querido? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz, muito contente de estar participando. É um prazer enorme estar participando dessa programação. Beleza. Estamos aí, firme e forte, com frio e tudo. E você esteve em Campinas, né, recentemente? Que friozinho. Cheguei ontem à tarde, um friozinho danado. Tá certo. Estou em casa descansando hoje. E curtindo o seu programa com muita alegria. Felicidade imensa, toda minha, tá? E tá fazendo parte da vida dessa família tão alto astral, beleza? Obrigado. Mandar um alô especial pra Lucimara, né? Minha irmã Zona. Certo. Tá fazendo aniversário hoje, tudo de bom pra ela. Muita felicidade, que dê muitos anos de vida, né? Certo. É uma ótima mãe também, a mãe do Cauã Lucas. Mandar um abraço pra Rose, que é uma pessoa maravilhosa, que tive o prazer de conhecê-la. Rose, um beijo pra você, tudo de bom. Curta esse dia com toda a intensidade do mundo. Você merece ser feliz. Beleza, pura. Mandar um alô também para todos os ouvintes, né? Claro, né? Sinta-se à vontade, muita Lúcia. Muita gente na programação, é ligadinha, sintonizada no seu programa. Dá um alô especial para sua esposa, que eu também a conheci. Tá certo. O bebezinho que vem chegando aí, né? Pode crer. E as fotos que nós tiramos aí, Severo, ficaram lindas, viu? Ô, linda, depois manda pro meu e-mail, por gentileza. Tá bom, depois eu vou te enviar uma. Manda um alôzinho pro Castelo Júnior, pra Dag. Certo. Um alô pra Cida, família Andrade. Um alô pra Flora. Um alô pra Lourdes Maria, do Haroldo Veloso, pra Rose, que tá fazendo aniversário, pra Sandra, a mãe do Bruninho, pra Camila, né, pra Rita Marques, toda a família, pra Nena, que não para de me ligar, Nena, um beijo pra você, um beijo pro Elcio Ceará, que já acabou de me ligar aqui, tá entrando numa ligação. Tá vendo, um amizade? Um alô pra Maria de Fátima, tá bom, esquecendo o Vespa, né? Tá e certo. Toda a direção da Rádio Música, que é sensacional. Tá valendo, certo? Minha linda. E um beijo pra Sara. Sara, beijo, tá muito boa aí a programação com a Sara fazendo aí a astrologia, né? Certo. E não esquecendo do show beneficente, né, ô Severo? Dia 29/5, né? Dia 29/5, a partir das 15 horas. Posso falar o endereço? À vontade, minha linda. Rua Felício Marcondes, 378, no centro de Guarulhos. Maravilha. Rua Felício Marcondes, 378, no centro de Guarulhos. Aí uma festa beneficente para arrecadar aí toda essa renda, né? Convite antecipado a R$10, apenas R$10. Tá certo. Convite antecipado no 2406-2778. 2406-2778, falar com a Marilu. Se tira o convite, vai ter muito sorteio, muito desfile, brincadeira para as crianças. Vai estar lá, eu vou estar lá presente. A banda do Sérgio Malandro, do Salsinho Fufu. Provavelmente estará lá também. Certo. E o Cowboy Pérez de convidado, você está convidado também, você e sua esposa, seus filhos que são maravilhosos e todos os ouvintes estão convidados também. Obrigado, minha linda. Ô Lúcia, pode só repetir o telefone, minha linda, por favor? O telefone é 2406-2778. Tá valendo. Falar com a Marilu. Beleza, minha linda. Um beijo pra você, tudo de bom, boa programação. Você tá quietinho, por quê? E hoje é um dia hoje é um dia especial, hein? Lucidance, Vera Sorriso participando da programação do Severo, tá feliz da vida, beleza? Tá legal. E um beijo pro Everaldo também. Beleza, ô Lucy, só pros ouvintes se animarem um pouco, a Lucimara casada, a outra irmã também, mas você continua solteira, né? Não, a outra tá noiva. Uma tá noiva, outra casada, eu tô solteira, tô procurando alguém. Tá valendo. Tchau! Beijo grande, minha linda. Tchau, tchau. Muito mais emoção pra você, ligue e participe, 2856-6600, chegando aqui meu grande amigo Frank, né, vai dar um super toque daqui a pouquinho com certeza. Um ótimo dia pra você, ouvinte, faltando 10 para o meio-dia, vamos de Lucidance. Muito mais emoção pra você daqui a pouquinho, super toque sobre esportes. Hoje tem Copa do Brasil, Ceará e Coritiba, né, tem Vasco e Avaí, grandes jogos com certeza. Porque você me abandonou. banca de jornais e revista. A favorita. Tudo em revistas, jornais, livros, DVDs originais. E também fazemos encadernações. Venha conferir. Avenida Monteiro Lobato, número 6.444. Em frente à panificadora Flor de Cumbica. Administração Everaldo e Dona Branca. Banca de jornais e revistas. A favorita. Beleza pura, voltando ao vivo pra você, 11h54, a Lucy Dancing, beleza? Vai fazer um super show no dia 29/5, super show beneficente com certeza, a tua presença é de fundamental importância. Beleza? E hoje a Lucimara completando mais um aninho de vida, minha amiguinha Rosa também, e tem a participação do meu grande amigo corintiano Marcos Silva. Bom dia, Marcos. Bom dia, mano velho, bom dia, com esse friozinho gostoso agora, muito mais animado ainda, viu? Pode crer, bom demais falar contigo, saber que você está nos prestigiando, beleza? Com certeza, e só tem fera hoje aí nesse telefone, hein? Tu viu aí, rapaz? A fera é Lucy Dancing, é aquele sorrisão da Vera, sorriso. Pode crer, viu? Parabéns, mano. Parabéns e felicidade, que Deus proteja, da família Marcos Silva, essa família que... É o nosso ídolo, né? É nossa, eu sempre digo pra ela, é a nossa Xuxa, né? Com nossa certeza. Xuxa de Guarulhos. É, Lucy Dancing. Um abração pra sua irmã, Lucy, pra dar aniversário hoje. A Rose também, aquele abração do fundo do coração. Sejam felizes. Esse friozinho faz parte da festa hoje. Quando apagar o bolinho, lembra da gente, viu? E ó, esse camarão aí, é só o Vesto que gosta, não. Nós também gostamos, né, velho? É, você viu, só lembrou do Vesto. É, desganada, desganada, rapaz. Ela não tem jeito, não, né? Mas mano? É gostoso. Olha, não põe pimenta, viu? O camarão pimenta, ele já é vermelho. Com pimenta ele fica camarãozão, aquele camarão da Praça Nossa, né? Pode crer. Mas tá certo. Um abraço lá, felicidade, boa festa. Deus proteja. E a gente está sempre na escuta. Obrigado pela oportunidade, né, irmão? A gente que agradece, Marcos. Um abração lá ao seu Matheus, que foi campeão, que quero falar isso no seu programa também, que eu esqueci, né? Diz o seu nome, né? E hoje aqui joga o Santos, né? É, rapaz, hoje o Santos joga, pega o Once Caldas, precisando apenas de um empate aí, né, para seguir em frente na Libertadores de América. É, vamos ver se aquele cueca de varal torce agora também pelo Santos, porque agora o Santos está jogando contra um time que é fora do Brasil, né? Tá certíssimo, representando o Brasil, né, meu irmão? É, porque torceram contra o Corinthians, agora tem que torcer contra o pessoal, pelo menos, né? Agora não precisa levar a camisa do time, não, porque não levaram nem pra curtir o Santos, mas eles não vão levar agora, né? Pode crer. Quer tirar minha casquinha. Tá certo, Marcão. Tá, um abraço ao seu visitante também, seja bem-vindo aí na rádio, viu? Tá certo. E a gente tá aqui escutando. Hoje a gente tá em casa até umas 2 horas da tarde, 3 horas por aí, tô em casa. Pô, que bênção. Obrigado, cara. Aí, então, mano, velho. E parabéns da família Marcos Silva para todos os dois aniversariantes do dia. E a família Lucy Dancing, sabe como é? Vera, esse teu sorriso, tu não foi, tu já chegou. Pode crer. Tu nunca saiu daqui. E a Lucy Dancing é uma morena bonita, hein, bicho? Ela é uma lindona, rapaz. Ela canta e encanta. A gente é fã dela, é fã número um, a gente é fã número um dela, a gente curte, tem um disco, ela mandou o disco, no aniversário ela manda aquelas comunicações, aquelas mensagens, né? É, mensagem. Depois manda, né? Também eu tenho o book dela aqui todinho, né? Porque a gente entra na internet. E vão ver essa foto na internet, hein, ô Lúcio. Ô, maravilha. Um abraço, obrigado. Valeu. Parabéns, tchau, tchau. Aí, hein? Valeu, obrigado, Marcos. Valeu, Gui. Tchau, tchau. Marcos Silva, aí sempre ligando e participando, curtindo de montar a programação da Multi, prestigiando a gente, que é bom demais. Por aqui o meu grande amigo Frank, do Loucuras de Amor. Vamos só para mais uma participação. Daqui a pouquinho o Frank vai de um grande evento também. Galinhada, né, Frank? Lá na São Vicente de Paulo. Vamos para o telefone. Alô, bom dia. Bom dia, lindão. E aí, lindona, Lourdes Maria do Haroldo Veloso, em Guarulhos. Graças a Deus, de carne e osso. Pode crer, minha linda. Tudo bem por aí? Graças a Deus. Oh, que maravilha, né? Vai mandar aquele recadinho esperto? Hoje é aniversário da irmã, da minha amiga lá, Lucy Dancing, né? Tá certo. Deus que dê bastante saúde pra ela, bastante paz pra ela, pra Vera Sorriso. Que elas curte bem a Safilhona e a Lucy Dancing, a irmãzona, né? Que eu considero muito a Lucy Dancing, é uma amiga mesmo de coração, viu, Lucy Dancing? Parabéns pra tua irmã. Se você deixar, eu vou falar um versinho pra irmã dela, viu? Sinta-se à vontade. Como é que ela chama mesmo? Esqueci o nome agora. É Lucimara, né? Lucimara, pra ela, viu? Tá valendo. Tá bom assim, ó. Amara, né? É, Lucimara. Lucimara, hoje é aniversário seu. Quanta alegria você nos deu, desde o que você nasceu, para sua mãe e eu. As estrelas brilham no céu, iluminando o caminho seu. Obrigado, meu Deus, por esse anjo que vós nos deu. Obrigado, meu Deus, por esse tesouro meu. Eu esqueci o nome talvez. Lucimara, né? Como é? É, Lucimara. É a Lucimara, Lucimara. Muito obrigado, meu Deus. Pra você, viu, Lucimara? Com certeza. E obrigado, viu, Lucidance, pela amizade que nós temos. Obrigado, viu, também você, Zera Sorriso, pela nossa amizade, pelo nosso amor. Deus que dê bastante saúde para vocês todos aí, tá bom, Lu? Coisa linda. Coisa linda, meu amor. Nossa poetisa, Doroto Veloso, aí sempre homenageando os amigos. Parabéns pela sensibilidade. Um beijo grande a você. Valeu, Lourdes. Obrigado a você pela sua atenção. E Deus que abençoe toda aí você e todos os seus ouvintes. E a minha amigona Cida, que está lá ouvindo. Um beijão pro Creito. E parabéns pelo seu programa, viu? Obrigado, minha linda. Que beijo para você. Deus. Amém. Tchau, tchau. Beleza, tá faltando você, 2856-600. Vou pôr uma musiquinha rapidinho aqui. Daqui a pouquinho voltaremos com o nosso grande amigo Frank, né? Que vai falar de um grande evento aqui, tá? Na Casa São Vicente de Paulo, tá bom? Casa de repouso. Daqui a pouquinho a gente conversa com o ouvinte. Vamos curtir um pouquinho dos Alta Quest. Daqui a pouquinho tem ouvinte na linha. E daqui a pouquinho falaremos também com o Frank. Né? Deus, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir. Que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Hoje preciso de você, com qualquer humor, qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz, feliz. Só hoje. Sit and wait, does an angel contemplate my fate? Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead. Severo Magrini e as músicas que você gosta de ouvir. And through it. Meio dia e quatro, Multi FM 87,5, a voz de Guarulhos do rádio, na boa, de bem, feliz da vida, hoje recebendo o Frank aqui, né, do Solove, Loucuras de Amor. O Frank sempre bonitão, elegância pura, que vai dar um super toque pra você, te falar sobre um importante evento que acontecerá aí com a Sabadão, é sábado, né, Frank? Beleza. Aí, agora sim. O Frank, eu ia pedir para você vir no microfone 5, beleza? Que tem uma melhor qualidade aí de captação. Aí sim, pra gente escutar esse vozeirão, essa simpatia. Okay. Bom dia, Frank. É, boa tarde já, né, Severo? Já boa tarde pra tarde, você. Boa tarde, dia 5, isso. Isso, boa tarde pra você, pra toda essa galera que faz a Multi FM. E especialmente para esse programaço aí que você tá colocando aí todos os dias aí, né? Certo. Salada musical, é uma salada especial de valores especiais de música aí pra todo mundo realmente adorar, né? Bacana. É um prazer especial, Severo, estar aqui presente no seu programa, né? E especialmente, né, envolvendo a Multi FM, que também participa, assim como eu, dos eventos sociais. E eu quero aproveitar esse momento especial aqui no seu programa para colocar os seus ouvintes que agora, domingo, dia 22 de maio, vai acontecer aquela tradicional galinhada que acontecerá na Casa de Repouso São Vicente Paulo, ali do São Vicente, próximo aqui da emissora Multi FM, por trás ali do motel Trevo de Cumbica. Olha, convida seus amigos, traga a família para saborear aquela galinhada especial que é feita por todas as comitivas que vão estar presentes lá, Severo Magrini, lá no evento especial. Olha, é um evento para a família, é um evento para você, é um domingo especial cheio para você comemorar, para você brincar, dançar e se alimentar de galinhas caipiras, galinhas saborosas, feitas pelas comitivas sertanejas. E é claro, com shows ao vivo, grandes duplas sertanejas vão estar presentes participando desse evento. É muito bom, é especial que você participe, você também vai estar colaborando e ajudando aquela casa que atende os velhinhos que um dia cuidaram de você no passado e estão precisando cuidar. Estão precisando que nós cuidemos deles hoje, no futuro, né? E no presente. Ok, gente? É esse o meu recado especial aqui no programa do Severo Magrini. Severo Magrini, né? Salada musical. Aproveitando que você é um ouvinte especial aqui desse programa. E venha, participe conosco desse evento, dia 22 de maio. A super, a sexta tradicional galinhada que acontecerá na Casa de Repouso São Vicente Paulo, Severo Magrini. Beleza, pura! Beleza, e Frank, a partir de que hora mesmo, Frank? Olha, Severo, o evento começará a partir das 10 horas da manhã, o dia todo, né? O evento vai acontecer a partir das 10 da tarde, 10 da manhã, deve transcorrer até as 4, 5 da tarde, né? Mas é um domingo especial, você deve aproveitar muito bem esse domingo, porque é especial para você e também para toda a sua família. Beleza, Frank, obrigado pela visita, tudo de bom para você, estaremos divulgando durante a programação. Bacana, eu que agradeço, viu, Severo, a você e essa grande emissora que está sempre presente nesses momentos sociais, né? Aproveitar esse momento também no seu programa. Run, run, run. Um abraço especial para o meu colega Webb Ceará, né, que está aí também ouvindo, antenado aí também no seu programa, né? Beleza. Para toda essa galera que faz a Multi FM, né, que está presente sempre em grandes eventos especiais. Para você, para esse programaço que você coloca aí nas manhãs e tardes aqui, todos os dias na nossa cidade. Severo, um abraço para você, um abraço para todos os seus ouvintes, tá? E até uma próxima oportunidade. Obrigado, beijo para todos. Sucesso. Run. Esse é o Frank, Run. Ele sempre aqui participando, enriquecendo a nossa programação, divulgando também o trabalho da Multi. Tá certo? Se você liga e participa pelo 2856600, durante a nossa programação, estaremos falando aí dessa super galinhada. Encontrei inspiração para escrever. Run. Blank, run. Executado, blank, executa. Mas não sabe muito bem como... Run, Blank, Run. Correr, correr, Blank. De 12, só de gente grande pra você, roupa nova, seguindo no trem azul, beleza? Pra você ficar na boa, né? Nesse início de tarde, hoje uma quarta-feira, 18 de maio de 2011, salada musical até as duas, com as melhores músicas pra você ficar na boa. Vamos tentar direto com o ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Severo. Cidinha. Tudo bem? Graças a Deus, meu amor. E você? Eu tô bem, graças a Deus. Boa tarde aos ouvintes, né? Certo. Eu tô ligando aí pra deixar um beijão especial pra Dona Rose, né? Tá fazendo aniversário hoje, quero que Deus abençoe ela, que dê muita saúde, né? Certo. Ela está se recuperando aí de uma cirurgia, tá lutando aí bastante, tá bem. Então a gente torce muito pra recuperação dela, tá? Tá certo. E desejar tudo de bom também, run, blank, pra dar um sorriso, tá? Tá. Deixar muita saúde, paz, alegria também, ela que é enfermeira e também precisa de muita saúde, né? Maravilha. Pra cuidar aí dos pacientes, né? Então quero deixar tudo de bom pra ela. E reforçando também o que a nossa run, blank, agora, run. Certo. Vamos ter a presença também na sexta galinhada beneficente, vamos ter a presença de Lucas e Nando. Olha só. David e Marcel, né? Certo. Kleber e Cleimar. E opa. O locutor Haroldo Galo. Tá certo. Né? Então, realmente, eu participei o ano passado, eu e o Anivaldo Andrade, o Laerte, a Flora também esteve lá. Realmente é muito bacana, vale a pena você ir levar sua família. É um ambiente super bacana E prestigiar aí as comitivas, né? Que é show de bola mesmo, viu? Pode crer. Tem aquelas danças ensaiadas também, né? Com certeza. Tinha uma galerinha lá o ano passado dançando. Olha, muito bacana, viu? Tá certo. E sem contar que você também está ajudando a Casa de Repouso São Vicente de Paulo, né? Tá que certo. Prestigiando aí as nossas senhoras, as nossas vovozinhas, né? Tá certo. E elas precisam muito disso. E também que é um ambiente muito bacana mesmo, viu, Severo? Quem foi da outra vez, gostou. Quem não foi ainda, vale a pena, viu? Pode crer, minha linda. Na Rua Agudos, número 96, em Cumbica. O telefone é 2412-7113, tá? Certo. E vale a pena você participar, vai ser show de bola mesmo, como diz o Laerte Silva. Ô Cidinha, eu gostaria que você repetisse o número do telefone, minha linda. O telefone da Casa de Repouso é o 2412-7113. Tá certo. Tá certo? E você compra os ingressos antecipados, tá por R$12. E os pontos de venda é na loja Arena do Cowboy, no Rancho Sertanejo e na Casa São Vicente de Paulo. Tipo, se você quiser comprar o seu convite antecipado, já garantir o seu convite, né? Só dá uma passadinha lá na Rua Agudos, número 96, aqui bem pertinho da rádio. Beleza. Tá bom, Severo? Vale a pena você ouvinte aí, vai ter um domingo muito bacana mesmo, viu? Beleza. Tá bom? E meu recadinho era esse aí, mandar um beijão novamente especial pra Dona Rose e pra filha da Vera Sorriso, tá bom? Beleza, minha linda. E especialmente, Severo, pro meu marido que tá ouvindo, o Enivaldo Andrade. Tá certo. Vou mandar um recadinho rapidinho, tá bom? Adoro muito, sou apaixonada pelo meu marido, não tenho vergonha de falar. Certo. Então eu quero mandar um recadinho pra ele, que eu amo muito você, Enivaldo. E a próxima música que você tiver aí na ponta da agulha, eu ofereço especialmente pra ele, tá bom? Tá valendo, linda. Tá, tchau, Severo. Grande abraço, um beijoca na família. Obrigada. Tchau, tchau. Beleza, muito mais emoção pra você. Meio dia 15, ligue e participe. 2856600. O som aí de fundo, né? Nando Reis. Esse é Super São Paulino, assim como a Cida. Beleza? São Paulino, Nando Reis cantando de montão na Multi FM. De 16, são de gente grande, com certeza. Rony Rocks, da Sunset FM, Fortaleza, nos curtindo. Um abração, um grande abraço a você, né? O Rony curtiu de montão, sou do Michael Bolton, que deu alguns vacilos aqui. Afinal, o Michael Bolton tá cansado, né, Rony? Cantou de montão ontem no Via Funchal. Tá valendo? Então não deu pra ter uma performance aceitável aqui na programação, mas daqui a pouquinho com certeza mais um do Michael Bolton na íntegra, pra quem curte o trabalho desse meninão aí, curtir de montão. Mais uma vez lembrando a você, né, o site bonitinho lá da Sunset FM é www.radiosunset.net. Tá valendo? Você acessa e curte a programação do Severo a qualquer momento do dia aí, vai estar lá gravadinho para você curtir de montão, beleza? www.sunsetfm.net, beleza? Tá certinho agora, Roninho? Anota aí. Vou mandar uma gravar uma vinheta supimpa para não dar mais vacilos, não errar o endereço eletrônico da Sunset FM. Afinal, tá nos dando um grande apoio, né? Retransmitindo a programação do Severo da Multi FM, o que é bom demais, deixa a gente feliz da vida, né? Só aumenta aí, né? As nossas amizades, a família Multi agradece de coração, beleza? Rony Rocks, abraço a você e a todo o pessoal de Fortaleza, né? No Ceará, que hoje vai estar torcendo de montão, Ceará e Coritiba, grande jogo lá no Presidente Vargas em Fortaleza. Também teremos Vasco e Avaí, né? Grandes jogos aí pela semifinal da Copa do Brasil. Beijoca no coração, daqui a pouquinho as previsões astrológicas com a minha amiguinha Sara Lopes. Beleza, e você comerciante que queira dar um apoio cultural, divulgar aí, né, o teu trabalho, o teu produto, né, aumentar as tuas vendas com certeza, deixá-las em evidências, entre em contato aí pelo 6729-9812, tá bom, para divulgar e dar um apoio cultural na Multi FM, ou você pode também mandar o teu e-mail para contato@severomagrini.com, anotou bonitinho, contato@severomagrini.com. E o meu amigo Roninho mandou aqui, né, anunciou aqui pra gente, mandou uma super mensagem, e-mail aí, de como tá o tempo em Fortaleza. Daqui a pouquinho, com certeza, a gente vai dar pra você, né, passar pra você como tá o clima lá em Fortaleza. Cidade linda de viver, beijoca todo o pessoal lá de Fortaleza que nos curte. Um abraço grande a todo o pessoal de Recife também, Cabo Frio no Rio de Janeiro, Goiás, pessoal de Bogotá na Colômbia, um beijo grande, né? E um abraço a todo o pessoal também, tem alguns DJs amigos do Ronnie Rocks nos curtindo lá em Portugal. Tamo ficando chique, hein? É a Multi FM, a voz de Guarulhos no rádio, com certeza. Na ponta da agulha tem uma lindona que vai para o Anivaldo e para a Cida, que quer aproveitar o ensejo, mandar um beijoca grande para o Cleiton Palmeirense e a nossa princesinha Daiane, lindinha de viver. Celine, Don't Love You More. Essa música linda de viver, tá bom? Quero aproveitar a deixa e mandar também para a Cindy e o Paulinho, que nos curte de montão. Beijo grande, meio-dia e 19. Boa tarde. That you want to know. Don't go, you know you break my heart. She won't love you like I will. I'm the one who stays when she walks away. Love. Severo Magrini e as músicas que você gosta de ouvir. Eu sinto até raiva e ódio de mim. Passou a hora de dar o fim. Nem lembro quantas vezes já falei que eu quero deixar você. Em meio a tudo eu te escolhi. Sem precisar eu quis dividir minha vida, meu mundo com você. E agora te dizer, eu vou deixar você. Hoje briga por tudo e por nada. Como você mudou? Imagina demais ver coisas onde não tem. Sabe o mal que me faz? Digo pro nosso bem. Esse amor doente não tem solução. Mente pra sua mente, pro seu coração. Quando começamos eu levava fé. Hoje leva a gente a se encontrar a maré. Tudo que viveu foi tudo que perdeu. Esse amor que destruiu e era ser. Se estava escrito para ser feliz, se apagou no vento, foi escrito a giz. Acabou. Eu sinto até raiva e ódio de mim. Passou uma hora de dar o fim. Nem lembro quantas vezes já falei. Mesmo a tudo eu te escolhi. Se precisar eu quis dividir minha vida, meu mundo com você. E agora te dizer, eu vou deixar você. Hoje briga por tudo e por nada. Como você mudou. Imagina demais ver coisas onde não vem. Sabe o mal que me faz? Digo pro nosso bem. Esse amor doente não tem solução. Mente pra sua mente, pro seu coração. Quando começamos eu levava fé. Hoje leva a gente a se encontrar a maré. Tudo que viveu foi tudo que perdeu. Esse amor que destruiu e era seu. Se estava escrito para ser feliz, se apagou no vento. Escrito a X. Beleza, muito mais emoção pra você. Escrito a X, também curtindo It Love More, som da Celine Dion, pra você ficar na boa, sempre fazendo uma salada de sucessos, um sucesso atuais, sucesso de hoje, pra sempre merecer o teu carinho e a tua participação, tá certo? Por falar em carinho, tem uma vozinha linda do outro lado da linha, Maria de Fátima, né? Nos liga aí de ano em ano, mas tá valendo, é muito simpática com certeza. Alô? Alô! Tudo bem contigo? Tudo bem, Severo Magrini. Bom demais falar contigo. Aí é Taboão, né? Aqui é Taboão. Maravilha, meu amor. Quer mandar um recadinho então, hoje? Então, eu quero mandar os parabéns pra Lucimara, a filha da Vera Sorriso. Desejar tudo de bom pra ela, muita paz, muita saúde. E que ela faça muito, muito, muito, muito aniversário. Beleza, pura. E também mandar meus parabéns pra Rose, aqui do Santa Lídia. Certo. E desejar muita saúde pra ela, muita paz, tudo de bom na vida dela. E um feliz aniversário seu de muita paz mesmo, Severo Magrini. Obrigado. E eu também quero mandar um abraço pra Cida. Certo. O Cleiton, o palmeirense. Certo. Genivaldo e a Daiane. E um beijão pra Flora, que eu acho que ela ainda está dormindo. se ela não ligou ainda. Ela já ligou, né, Severo, na sua programação já hoje? Não ligou ainda, minha linda. Então, ela tá dormindo. E eu fiquei feliz da vida com o teu toque, tá valendo. Vê se liga mais vezes pra gente. Tá bom, Severo, valeu, sim. E a música é a música da Paula Fernandes, tá bom? Bom gosto, beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Beleza pura, ligando e participando. Tá faltando você, hein? 2856600 pra você ligar e participar. Solicitar tua musiquinha. Hoje uma data mais que especial para minha amiguinha Rose, do Santa Lídia. E a Lucimara, né? Irmã da Lucidance, filha da Vera Sorriso, a família Simpaticisma, tá certo? Que Deus abençoe de montão, iluminando os caminhos, que todos os sonhos e objetivos se tornem realidade na vida dessas duas pessoas maravilhosas, tá certo? Que fazem parte da Multi FM, ajudando, divulgando, sempre participando, transmitindo muita energia positiva.

show it right now. É a sua rádio. Multi FM 87,5. Quando seu mundo não passa. Beleza, o som do Fresno, né? Quebra as correntes. Feliz da vida pra você. Daqui a pouquinho, Super Toque, né? Sobre a nossa amiguinha, a primeira dama, Carla Bruni, primeira dama francesa, que está grávida, né? E o nosso Nicolas Sarkozy, é esperto, com certeza. A esposa super simpática, carismática, tá valendo. Cantora também, né? Mas agora tem a participação da minha amiguinha Sara Lopes e as previsões astrológicas. Sarinha, é contigo. Boa tarde, Magrini. Boa tarde, ouvintes. Agora eu já almocei. Vamos à previsão para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Para leoninos, a fase é ótima para a sua carreira, com algumas mudanças positivas em acordos e contratos feitos anteriormente. Novos trabalhos e sucesso nos antigos são as promessas deste período. Amor em alta. Virgem, algumas mudanças em seus projetos profissionais não devem preocupar, pois todas serão para melhor. A fase é boa no geral, mas você deve se organizar e trabalhar em cima de planos futuros que envolvam melhorias em sua carreira. Libra, as energias continuam positivas com seu regente, exaltado em touro e envolvido com alguns planetas benéficos. Aproveite este momento para construir relacionamentos e situações mais eficazes para a sua vida. Escorpião, as energias estão ótimas, mas bastante intensas. Você precisa saber interpretá-las para poder usá-las construtivamente. As relações afetivas estão em alta. Um novo relacionamento pode estar se desenhando. Melhor a deixa passar. Beleza, por daqui a pouquinho mais previsões astrológicas com Sara Lopes. É isso, Sara? Isso mesmo, para Escorpião, Sagitário, Sagitário, Capricórnio, Peixes e Aquário. Beleza pura, música bonita, alegria, energia positiva, né? E estamos aqui aguardando também a participação do nosso grande amigo Everaldo da Banca de Jornais e Revistas, a favorita. Então me lembro da gente sentar. Quentar o frio, é quentar o pão, e comer com você. Os pés de manhã pisar o chão, eu sei a barra de viver. Dia 52, feliz da vida, na boa, de bem com a vida, som de gente grande, no Mono Cry, não estarei mais com Gilberto Gil. Chegando pra você, Jorge, e também o Matheus, essa é lindinha, hein? Amo noite e dia, pra você ficar na boa, uma ótima tarde. Em um pedaço do meu peito, bem colado ao teu. alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar, teu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê. Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só anda pra trás. E perco nessa estrada, não aguento mais. Iê, passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração potente, sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar, seu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê. Eu busco às vezes os detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só anda pra trás. Perco nessa estrada, não aguento mais. Iê, passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração feito sofre sem você do lado. Essa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração feito sofre sem você do lado. Essa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Amo noite e dia. Coração no peito sofre sem você do lado. Essa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Amo noite e dia. Jorge Matheus, amo noite e dia. Beijo grande a você, ouvinte. Valeu pelo carinho da sintonia. Lucy Dance, o jeito sensual do forró. A galera já chegou e todo mundo viu. O molejo da menina tá curtindo o Brasil. E-mail lucydancedoforró@yahoo.com.br. E pra frente e pra trás, um beirãozinho quando cai. Contato para shows, produção Vera Sorriso. Ligue 6204-8721 ou 6825-9377. Lucy Dance, é show! Beleza pura, voltando ao vivo pra você, lembrando a você que a Lucy Dance, olha, vai estar lá em Guarulhos no dia 29, né, na Felício Marcões, no Guarulhão, fazendo um super show, participando do show beneficente pra ajudar o pessoal da creche. Daqui a pouquinho mais detalhes pra você, tá? Eu só quero passar pra você, ó, o telefone pra você obter maiores informações, convites antecipados pra curtir esse grande show, beleza? Além de várias outras atrações, a nossa Morena Bonita vai estar cantando de montanha e fazendo você dançar, cantando e encantando, tá bom? Anota o telefone. 2406-2778. E agora a participação dele, meu grande amigo corintiano Everaldo. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde, Magrini. Boa tarde, Multi FM. Boa tarde, ouvintes. Bom demais falar contigo, meu irmão. Meu querido amigo, eu gostaria também de dizer que a sexta galinhada beneficente da Casa de Repouso São Vicente de Paula, certo. Eu também estou participando das suas vendas. É que a minha amiga Cidinha, a Cida, ela esqueceu de falar. Eu gostaria que o pessoal, no geral, né, nos desse a alegria da sua presença, porque sem dúvida é uma ação beneficente. E nós sempre estamos engajados nessas lutas, né? Tá certo. Eu também tenho aqui os ingressos, quem quiser adquirir, é na faixa de R$12. E vai começar a partir das 10 horas da manhã, dia 22. E o almoço será servido até as 15 às 15 horas, né? Tá certo. Então a realidade é essa. Eu gostaria de salientar que quem quiser os convida também tem, tá bom? Beleza. E como eu tinha prometido a você, Magrini, e aos ouvintes da Multi FM, em especial a uma senhora que me está sempre pedindo esse tipo de informação, eu tenho hoje para os ouvintes da Multi FM a fala sobre lúpus, né? Eu gostaria de salientar que existem três tipos de lúpus: o lúpus discoide, o lúpus sistêmico e o lúpus induzido por drogas. O lúpus discoide é sempre limitado à pele, é identificado por inflamações cutâneas que aparecem na face, nuca e couro cabeludo. Aproximadamente 10% das pessoas têm essa doença. O lúpus discoide pode evoluir para o lúpus sistêmico, o qual pode afetar quase todos os órgãos ou sistema do corpo. Sobre o lúpus, meu amigo Magrini, tem várias etapas, e seria uma forma mais específica de informação, com mais teor de horário, né? E como a Multi FM e o seu programa é um programa essencial para todos nós, eu gostaria de ir passando cada dia, uns 2-3 dias para, né, para que a pessoa, realmente essa pessoa que está precisando dessas informações, ela fique sempre assim, consciente que as informações são assim. Eu fiz uma pesquisa muito grande, né, para não estar falando aquilo que não é devido. Tá certo. E 2 ou 3 dias eu passo mais alguma coisa sobre as fases de lúpus, tá bom? E são informações importantíssimas, né? E dividindo assim, porque na realidade vai tomar um pouquinho de tempo, e o seu programa é um programa valiosíssimo, e eu tenho certeza absoluta que ela vai ficar contente com as informações, porque na realidade o lúpus tem suas várias fases, mas que não é assim tão, né, com o tratamento adequado da medicina, é uma coisa que depois passa a ser relevante, tá bom? Informações importantes, hein, Everaldo, para que a pessoa possa assimilar, né, com maior clareza essas informações tão importantes. A gente agradece de coração. Tá bom, e amanhã eu continuarei, tá bom? Beleza pura, Everaldo. Um abraço, meu amigo. Abraço, tchau, tchau. Meu grande amigo Everaldo, né, sempre participando aí com curiosidades e também informações importantes, hein, para você aí, ó, amanhã mais informações sobre o lúpus, para você ficar na boa, bem informado, tá certo? Um grande abraço a você, agora 1h, valeu pela sintonia. Beleza, 1h02, muito mais emoção pra você. Um beijo grande a você, ouvinte. Valeu pela sintonia, né? E tem ouvinte ligando aí, que perdeu o signo. Depois a gente fala novamente. Eu dou um toque pra Sara aqui,

you let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't let me down. Take a last soul and make it better. The minute you let into your heart, then you can start to make it better. Let it out and let it in. Hate you to begin to make the world a little better. Don't you know? Take a sad song and make it better. The minute you let it into your heart, then you can start to make it better. Let it out and don't you know that it's a fool who plays it cool and taking the world up on his shoulders? Hey Jude, don't let me go. Take a sad soul and make it better. The minute you let it into your heart, then you can start to make it. Muito mais emoção, 1h17. Essa do Elvis, especialmente para a nossa amiguinha Rose, aniversariante do dia. Beleza? Beijo grande a você, Rose. Valeu pela sintonia. E um beijão para a Lucimara, completando mais aninho de vida. Beijo grande para toda a família, lá da Vera Sorriso. O seu horário de almoço ficou ainda mais gostoso com a companhia do Severo Magrini. Programa Salada Musical. De segunda a sexta, uma verdadeira salada de sucessos, alegria, informação e muita energia positiva. Salada Musical. Apresentação Severo Magrini. Beleza, voltando ao vivo pra você, feliz da vida. Sabe quem esteve aqui nos estúdios da Multi FM agora há pouco? A minha amiguinha divina, né? Veio conhecer o conterrâneo pessoalmente, um amor de pessoa. Me trouxe uma caixinha de bombom, né? Para o Severo e também para a Sara Lopes, hein? Vamos dividir, hein, Sara?

a saudade dele tá doendo em mim. Severo Magrini e as músicas que você gosta de ouvir. Severo Magrini, saudade. Multi FM 87,5, a voz de Guarulhos no rádio, só as melhores para você, nacionais e internacionais. Ransom, welcome to you. E tá faltando você, 2856600. Severo Magrini e as músicas que você gosta de ouvir. Vera, odeio selva de fera, a natureza me espera, vem ver maninha cor. O meu cavalo é de osso, eu lhe beijando o pescoço, ele me leva no doço, aonde o sol vai se pôr. Eu só preciso de um prato, nada mais que um trato, nosso amor será trato, que jamais será fim. Arruma tudo, vambora, lá vambora, simbora. E a sanfona ali fora vai tocando pra mim. Vai! Simbora, sanfoneiro. É como é chuva caindo, é lamba, é burro subindo. Vento, vento assumindo e a carroça quebrou. O vento roda moinho, a casa de um passarinho. Kitnet de mim, o nosso filho salvou. Afia o fio da faca e faz um feixe de saque. Fica o pé na barraca, a chuva passa, passou. E vem a noite tiada, vem a lua molhada. E a sanfona danada, e nós vivemos de amor. Temos de amor. Retomba a chuva caindo, a lomba é burro subindo. Vento, vento assumindo e a carroça quebrou. O vento roda moinho, a casa de um passarinho. Kitnet de mim, o nosso filho salvou. Afia o fio da faca e faz um feixe de saque. Fica o pé na barraca, a chuva passa, passou. E vem a noite tiada, vem a lua molhada. E a sanfona danada, e nós vivemos de amor. Vivemos de amor, vivemos de amor. Nós vivemos de amor, vivendo de amor, vivendo de amor. No Se Dance, o jeito sensual do forró. A galera já chegou e todo mundo viu. O molejo da menina tá curtindo o Brasil. E-mail nocedancedoforró@yahoo.com.br. E pra frente e pra trás, um verão pingo quando cai. Contato para shows, produção Vera Sorriso. Ligue 6204-8721 ou 6825-9377. Lucy Dance, é show! Com certeza, um super show, lindinha de viver também. Canta, encanta, Lucy Dance, um beijo grande para a família que hoje está em festa, aniversário da Lucimara, completando mais um aninho de vida, beleza? Um beijo grande também para a Rose, do Santa Lídia. Beleza, deixa eu ver um recadinho aqui da Sunset FM, meu grande amigo Rony Rocks, né? O sol enfim das caras, e ficamos com 30 graus e um calor da moléstia. Eita, nós! Roninho, 30 graus aí no Ceará é frio, hein, bicho? Um beijo grande a todo o pessoal de Fortaleza nos curtindo. Lembrando a você mais uma vez que a programação do Severo Magrini está sendo retransmitida pela Sunset FM, beleza? www.sunsetradionet, beleza? Radionet, rádio.net. Tá certo? Vou gravar uma vinheta supimpa, vou pedir para alguns amigos, locutores aí, feras, gravar essa vinheta, beleza, Roninho? www.radiosunset.net. É isso aí. Você acessa e curte a programação a qualquer momento que você quiser curtir, beleza? Um beijo grande para você. Severo Magrini. E as músicas que você gosta de ouvir. Don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more Atari. Beleza, som de gente grande com certeza. Silo Green, Forget You, para o meu amigo Ronnie Hawks. Daqui a pouquinho ele vai sair para trabalhar, beleza? Mas com certeza nos curtindo de montão via Sunset FM. Beijo no coração, valeu pelo carinho da sintonia. Pessoas nos curtindo também fora do país, o que é muito gratificante. Só aumenta a nossa responsabilidade, hein? Em errar o menos possível, fazer com amor, com carinho aí, para vocês curtirem de montão, beleza? Tem mais mensagem, daqui a pouquinho a gente lê com certeza, porque agora eu vou dar um super toque sobre o nosso honesto ministro Palotti, né? E os caras defendem com certeza, afinal é um encobrindo o erro do outro, né? E o Palotti tem que explicar essa multiplicação. Amigos e correligionários manifestaram confiança na lisura e nas explicações do ministro da Casa Civil, Antônio Palotti, para o crescimento de seu patrimônio, de 375 mil para cerca de 7,5 milhões em apenas 4 anos, né? Caramba, né? O que o cara fez para multiplicar tanto, né? Mas vamos entregar na mão de Deus, e esse tipo de situação nos deixa aí de uma forma assim, a gente se sente impotente, né? Em não poder fazer nada, em saber que estamos nas mãos desses políticos aí, desonestos, enquanto pessoas passam fome e moram de forma aí que não dá nem para falar, né? Mas vamos entregar na mão de Deus aí, com certeza, quem planta colhe e Deus fará o julgamento, tá valendo? Mas vamos falar de coisa boa, para você que curte um som de qualidade, hoje tem Kenny Rogers, o ícone do country romântico americano, em uma apresentação inesquecível. Maiores informações, www.viafunchal.com.br, tá certo? O nosso cowboy, além de grande cantor, uma lenda com certeza, é ator, né? Já participou de vários filmes em Hollywood. Hoje, no Via Funchal. São Paulo é supimpa por isso, né? Vem grandes astros, com certeza, os melhores do planeta participam e fazem show em Sampa, terra da garoa. Som de gente grande, salada musical até as 2 da tarde, feliz da vida, beijo grande a você ouvinte, valeu pelo carinho da sintonia, tá certo? Um grande abraço ao Paulinho, a Cindy, ao Everton, sempre precisando da nossa programação, grandes amigos com certeza. Beleza, e sabadão a partir das 15 horas, lá na Casa da Traíra Sem Espinha, um super som ao vivo, um sertanejo supimpa, né? Com os nossos grandes amigos Mike e Mikael, estaremos juntos e a tua presença é de fundamental importância, beleza? Ligue e participe e se informe melhor a partir das 15 horas. Som de gente grande, um beijo no coração, valeu ouvinte pelo carinho da sintonia. Daqui a pouquinho o super toque sobre o Flash Night de ontem, super importante e democrático. Agora 1h35. Não vou chorar, pra que sofrer assim? Eu vou pensar um pouco mais em mim. Foi difícil me convencer, yeah. Recomeçar, viver outra paixão. Eu vou cuidar mais do meu coração. Eu posso ser feliz sem você. Pode apostar, não vai ser fácil assim. E quando chorar, vai se lembrar de mim. De tudo que eu fui pra você. Vai lembrar de mim. Quando alguém disser te amo, você vai lembrar de mim. E vai ser assim. Quando eu sei que alguém chamar, você vai lembrar de mim. Não vou chorar, pra que sofrer assim? Eu vou pensar um pouco mais em mim. Foi difícil me convencer. Recomeçar, viver outra paixão. Eu vou cuidar mais do meu coração. Eu posso ser feliz sem você. Pode apostar, não vai ser fácil assim. E quando chorar, vai se lembrar de mim. Tudo que eu fui pra você. Vai lembrar de mim. Quando alguém disser te amo, você vai lembrar de mim. E vai ser assim. você vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim. Quando alguém disser te amo, você vai lembrar. Com certeza, 1h38, Kiko, Leandro e Bruna, é o KLB, lembrar de mim. Beleza, feliz da vida, mais feliz ainda, porque tem um ouvinte, né, super simpática do outro lado da linha. Alô, Luciene, boa tarde. Boa tarde. Bom demais falar contigo, nos ligando pela primeira vez ao vivo, né? É, ao vivo é pela primeira vez, né? Pode crer, tá de folga hoje? Hoje eu tô. Maravilha, minha linda, quer mandar um recadinho pra alguém? Fique à vontade. Eu preciso ter um louvor e mandar pros ouvintes da rádio. Tá valendo, tá valendo. Vou mandar uma lindona pra você, tá bom? Tá bom. Um beijo grande. Eu ofereço pra minha irmã Luana, que tá aqui também, tá? Tá certo. Dá um beijo na Luana pra mais alguém, fique à vontade. Pra você e todos os ouvintes da rádio. Você é muito simpática, viu, Lu? Liga mais vezes, tá bom? Obrigada. Tchau, minha linda. Tchau, tchau. Um beijo grande a Luciene do Taboão, ligando e participando, né? Ligando pela primeira vez. Linda de viver, super simpática, né? Trabalhei em Melindo Matarazzo, hoje de folga, curtindo a Multi FM, nos prestigiando, que nos deixam felizes da vida. Beleza? E tá faltando você, 20-85-6600, salada musical, das 11 da manhã às 2 da tarde, de segunda a sexta. Lembrando a você que também estou sábado e domingo, das 10 ao meio-dia. Agradecendo primeiramente a Deus por essa grande oportunidade de estar fazendo muitas e muitas amizades. Beleza? Beijo no coração. E sempre com apoio cultural de Banca de Jornais e Revistas, a favorita. Banca de Jornais e Revista, a favorita. Tudo em revistas, jornais, livros, DVDs originais. E também fazemos encadernações. Venha conferir. Avenida Monteiro Lobato, número 6.444. Em frente à panificadora Flores de Cumbica. Administração Everaldo e Dona Branca. Banca de Jornais e Revistas, a favorita. Casa da Traíra, sem espinha. Camarão, caldo de piranha, pescado, manjuba, curvina, porções de fritas, frios, rã e muito mais. Temos um cardápio variadíssimo e um ambiente super familiar e aconchegante. Além de salão de jogos e TV por assinatura. Confira com a família e os amigos a mais famosa de Cumbica. Casa da Traíra, sem espinha. Aberto de terça a sexta, a partir das 17 horas. E aos sábados, domingos e feriados, a partir das 11 da manhã. Rua Bento de Azambuja Zibas, número 100, Cumbica, Guarulhos. Próximo à Igreja São Lázaro. Fone 2303-1587. 2303-1587. Beleza, voltando ao vivo pra você, quero mandar um grande abraço, olha, para a nossa amiguinha, tá certo, a Lucimara, completando mais um aninho de vida, para a Rose também, fazendo aniversário hoje, parabéns, que Deus nos abençoe de montão, tá valendo? Quero mandar um abração também, tá, para minha amiguinha Lourdes, no Parque Continental, ela manda um beijo mais que especial para todos os ouvintes, e um abração para o Thiago, né, que está lá no Presidente Dutra, nos curtindo. Thiago, um grande abraço a você, daqui a pouquinho, Please Don't Go pra você, parabéns aí pelo bom gosto, musicão das antigas, hein, meu irmão, dá um abraço a todos os companheiros aí da Big, que está nos curtindo de montão, beleza? Por aqui a minha amiguinha Sarinha, tá certo? A minha amiguinha Cida, lá de Cumbica, amiga do Ronaldo, amiga da Janete, né? Ela falou, Severo, dei uma saidinha, acabei perdendo aí as previsões do meu signo de câncer, né? Fica tranquila, minha amiguinha Sara Lopes vai falar pra você novamente, beleza? Sarinha, é contigo. Vamos então, Cida, presta atenção agora, canceriana. Nesta fase, você passa por algumas mudanças positivas em seus relacionamentos, especialmente nos de amizade. Os acordos com empresas e instituições passam por revisões também. Amor em boa fase. Beleza pura, tá bom? Beleza, Cida? Um beijo grande a você, tudo de bom, dá um beijoca na Janete aí, tá certo? No Ronaldo e todo o pessoal que nos curte de montão. Sarinha, amanhã você está de volta, né, linda? Amanhã eu estou de volta, mas ainda vou continuar aqui com os quatro últimos. Opa, pelo amor de Deus, o pessoal tá ligando já aí, né? Para saber das informações, as previsões, sinta-se à vontade. Para começar, Sagitariano, o trabalho começa a pedir mais foco e organização, com o risco de você se perder diante de tamanha demanda. Mas as energias são positivas com a possibilidade de novas propostas. Júpiter continua beneficiando os romances. Está vendo? Todo signo fala de amor, né? É fundamental, né? Capricórnio, alguns planetas em touro, signo compatível ao seu, beneficiam largamente as energias em seu entorno. Algumas mudanças positivas são necessárias para dar continuidade e andamento a projetos de trabalho. pisciano, Netuno em seu signo pede mais discernimento e um olhar mais cuidadoso para as pessoas que conhece há pouco tempo. Nesta fase, você precisa manter uma rotina voltada para a fé e as práticas sutilizam suas energias, como a meditação. Para Aquário, as energias de Touro beneficiam a vida doméstica e o relacionamento com pessoas de sua intimidade. Sua casa recebe ótimas vibrações. Mudanças emocionais positivas e efetivas podem acontecer neste momento. É isso aí, Magrini. Por hoje é só. Tô de volta amanhã a partir das 11h30 para dar mais previsões para o pessoal. Beleza pura. Sarinha Lopes participando, enriquecendo a nossa programação. Beijo grande a você. Quem quiser entrar em contato comigo, Sara, com H no final, ADM@multifm.com.br. Beleza pura. Sara Lopes aí com super endereço para você, tá bom? Basta entrar em contato aí, tá bom? Para solicitações, informações, né, do seu horóscopo e tudo mais, beleza? Beijo grande ouvinte, ligue e participe, já são 13 horas e 44 minutinhos, beleza? Um abração para o Rony Rocks, que é fã do Otto, né? Fala que canta de montão, beleza? Um grande abraço, tá bom? Um grande abração para o Rony, que é pisciano, signo de peixe. Tá valendo, daqui a pouquinho muito mais emoção, vou procurar o Please and Go para o Thiago, que está no Presidente Dutra nos prestigiando. Enquanto isso, vamos curtir uma lindinha aqui. Som de gente grande para você, as melhores nacionais e internacionais. Salada musical das 11 às 2 da tarde, de segunda a sexta. Uma ótima tarde, 1h45. Ela é aquela, ela é a tal, vive na tela e não lhe dá moral. Ela é aquela, ela é a tal, vive na tela e não lhe dá moral. E ele até que é legal, é tanto antissocial, não frequenta baladas, não entra nas paradas, mas é. É paradão na dela. E ela nele dá trela. Ela tem grana, ela tem gris. Ela é bacana, ele entende. Ela tem grana, ela tem gris. Ela é bacana, ele entende. Ela tem história, cheia de graça, cheia de fim. Ela se acha e ele se perde ali. Ela tem história, cheia de graça, cheia de fim. Ela se acha e ele se perde ali. Ela não lhe dá bola, finge que nem olha. Ora, mas faz pra quem olhar pra esse Zé. No seu carro blindado, com bacana do lado, e ele só de longe manda essa mulher. Ela não lhe dá bola, desde que nem olha, e ele só sonhando com essa mulher, essa mulher. Severo Magrini e as músicas que você gosta de ouvir. Severo Magrini, saudade. Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer? Qual o seu medo? Diz pra mim. Se por amor já veio a sofrer,

55, som de gente grande, Please Don't Go, Cassie Anderson, Sun Band, a solicitação do Thiago. Thiagão, parabéns pelo bom gosto, muito obrigado aí por ajudar a fazer a programação, tá bom? São solicitações, né, como essas que enriquecem a nossa programação, com certeza. Quando a saudade bater, sintonize Severo Magrini e as músicas que você gosta de ouvir. Beleza, essa é pra você que está amando de montão, né? Essa é linda de viver, José Augusto aí, ó. Essa fez muita gente chorar, com certeza, tá bom? Beijo grande a você, agora 1h56, uma ótima tarde. Severo Magrini, saudade. Diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim. Você se apaixona e a dor é no meu peito. Pra que é que você foi se entregar? E na verdade eu só queria uma aventura. Por que você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida. Não é certo não deixar saída. Não é não. Agora aguenta, coração. Já começou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo. Amar não é muito. Agora sonhar é um desejo e nada. minha vida. Não é certo não deixar saída. Não é não. Agora aguenta, coração. Já inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração. Você não tem mais salvação. Você é pronto, esquece que você sou eu. Agora. Ligação direta com a saudade. O seu horário de almoço ficou ainda mais gostoso com a companhia do Severo Magrini. Programa Salada Musical. De segunda a sexta, uma verdadeira salada de sucessos, alegria, informação e muita energia positiva. Salada Musical. Apresentação Severo Magrini. Beleza, voltando ao vivo pra você, mais uma vez feliz da vida, hein? Muita gente bonita em sintonia com a gente, né? Via rádio 87,5 FM, também via net pelo www.multifm.com.br e agora pela Sunset FM, www.radiosunset.net, beleza? Um grande abraço a todos os ouvintes também aí da Sunset FM, a gente agradece de montão. Pessoal, de uma programação só eletrônica, de música eletrônica, né, entrar em contato com a gente, né, e a gente agradece de montão, tá? Falaram que iriam transmitir a programação do Severo e eu me sinto super lisonjeado, feliz da vida, agradeço a Deus por essa grande oportunidade de estar fazendo muitas e muitas amizades aí, tá certo? Um beijo grande! Beleza, 2:01, daqui a pouquinho vou preparar, olha, duas musiquinhas supimpa pra você, tá beleza? Pra você ficar na boa. Aí você fala, pô, ué, mas não é até as 2 da tarde? Mas o Severo é fominha de rádio, hein, cara? Adoro estar fazendo amizade. Com certeza vou preparar duas músicas aí saideiras pra você ficar na boa. Uma super sequência pra você ficar na paz, tá valendo? E o pai do presidente da França, Nicolas Sarkozy, né, anunciou que a primeira dama, Carla Bruni, de 43 anos, está grávida. A situação reforça o bom momento de Sarkozy, né, que tenta recuperar a popularidade para se reeleger. A outra ajuda, né, entre aspas, foi a prisão de Strauss-Kahn, um dos seus principais adversários, tá certo? Adversário fortíssimo lá, que é um dos homens fortes do FMI, né? Para quem está inteirado sobre os assuntos aí, esse Strauss-Kahn foi um cara que tentou aí agarrar uma camareira aí na Europa e lá a justiça funciona, hein? O cara tá preso lá e o negócio é complicado, vai ter que se explicar bonitinho. O cara que exerce uma grande responsabilidade, deu um vacilo grande. Lá, com certeza, a justiça funciona, beleza? E é o seguinte, é super importante a gente estar sempre consciente, pensando no bem-estar da nossa família, né? Policiando de montão aí os candidatos, né? Em 2012 teremos eleições aí para vereador, para prefeito, está certo? Então é importante você já ir pensando, analisando direitinho quem realmente te ajudou, quem realmente está preocupado, né? Em batalhar pelo povo, né, em buscar uma melhor condição de vida, uma vida digna para a população, tá bom? E a gente quer falar, por falar em política, ontem o Flash Night foi supimpa, tá? Muito importante a presença do vereador Eduardo Carneiro, do vereador Victor da Farmácia e do nosso vereador Índio de Cumbica, tá certo? Um programa bastante democrático, dando espaço aí para o pessoal da política, conversando de montão, e é super importante. É um Flash Night, olha, é um programa super família, tá bom? Um programa importantíssimo, que vai ao ar de segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Parabéns para o Laerte Silva, Enivaldo Andrade, a minha amiguinha Cida, para o meu amigo lindão Cleiton Palmeirense, tá valendo? Last Night, segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Ontem foi super importante. É bom demais estar conversando sobre os planos, projetos e conhecendo um pouco mais dos candidatos, né, dos vereadores aí da cidade, para você com certeza saber cobrar. E tem que cobrar com fundamento, tá beleza? Com propriedade. Um abração a todo o pessoal do Flash Night e parabéns aí, né, pela visita do Eduardo Carneiro, Victor da Farmácia e o nosso vereador Enzo de Cumpica. 2:04, tá bom? Vamos das antigas. Tem uma lindona aqui pra você ficar na boa, né? Scorpions. Essa fez bastante sucesso no Rock Rio de 1985. 2885-6600 é o telefone do sucesso. Você curte de montão músicas atuais, músicas das antigas. O importante é estarmos juntos. Uma ótima tarde.

Beleza, por aí chegando ao final de mais um programa Feliz da Vida, né? Hoje, uma quarta-feira, início de tarde, 18 de maio de 2011, uma ótima sorte aí, tá? Para o Santos, que enfrenta hoje o Once Caldas pela Libertadores da América. Um simples empate já garante o Santos aí na próxima fase, né? Mas com certeza os meninos estão jogando muita bola, né? E irão se classificar com uma vitória hoje na Vila Belmiro. Boa sorte ao Ceará, que enfrenta o Curitiba, né, do Rony Hawks, que vença o melhor, hein, Roninho? Um grande abraço aí a todo o pessoal de Fortaleza, um abraço a todo o pessoal da 107 FM, e um grande abraço a todo o pessoal que torce pelo Vasco, né, ou Avaí, semifinais da Copa do Brasil, que também acontecem hoje, dois jogos importantíssimos pela Copa do Brasil, com certeza, o caminho mais fácil para chegar à Libertadores. Beleza, e hoje um dia super especial para Lucimar, irmã da nossa amiguinha lindinha Lucidance. Beijão para Vera Sorriso, parabéns, hoje a família em festas, né? Um grande abraço, um beijão para nossa amiguinha Rose também, ouvinte assídua, sempre curtindo a gente de motão. Um beijo a você, ouvinte, valeu pelo carinho da sintonia e até amanhã, se Deus assim permitir, a partir das 11 da manhã. Minha amiguinha Luciene, tá bom? Minha amiguinha Lu, né? Evangélica, curte a programação Supimpa, tá bom? Beijo grande a todos os nossos amigos e irmãos evangélicos aí, que curte a nossa programação também, né? É super importante a gente ter o coração bom, coração puro, sem fanatismo, né? Ter aquele carinho pelas pessoas, é muito importante. Falar de amor de uma forma supimpa, de fazer muita amizade, respeito e amor ao próximo, independente de religião, tá valendo? Um grande beijo à minha amiguinha Luciene, simpaticíssima, hoje aí de folga nos curtindo. Vou mandar uma do Marcelo Aguiar, que é linda de viver, tá beleza? E amanhã eu prometo mandar pra você, né? O nosso Fernandinho, tem Bruna Carla, que canta de montão, tem o trabalho da Eixla, que é supimpa, tá certo? Enfim, Cassiane, mas deixa eu aproveitar o ensejo aqui e falar para você sobre o grande congresso que acontecerá a partir do dia 25 desse mês, lá na Igreja Marchando para o Céu. Participação já confirmada de Noemi Nonato, meu grande amigo Tininho Galileia também, tá? O Robson Monteiro ainda não confirmou, mas com certeza já está quase acertando lá sua presença. E a nossa amiguinha Jéssica Senna, né? Filha do Dr. Reginaldo Senna, estarão lá cantando de montão para a mocidade. Beijo grande a todo o pessoal da Marchando para o Céu. Amanhã mais detalhes sobre esse grande congresso lá no Cidade Soberana, em Guarulhos, beleza? Beijoca no coração e Cid Paulinho também serão presentes lá, tá bom? E agora minha saideira, lindona de viver pra você e pra sua família, tá bom? Afinal, família é a base de tudo. Beijo no coração e até amanhã a partir das 11. Tchau, tchau. Minha saideira, Marcelo Aguiar. Linda de viver. 2:16, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Pode levar, veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho. respiro, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de ti, me faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Pode me tomar pra eu ser aprovado. Sei que vindo foi do sopro divino. Então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar no reino de tuas mãos. Deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Sobre mim, a virtude do Altíssimo.